Eminente do útil. Filho de Angola. Nelo Santamá. Let's do it. 11 de novembro de 1975. Foi nessa data que tornou independente. 4 de abril de 2002. Foi nessa data que ganhamos paz. Honremos todos ao arquiteto que fez dela uma realidade. Angola avante rumo ao progresso. Façamos história no universo.